Transmitir a paz. Transmitir a paz. Transmitir a paz. A paz. O meu povo entender que malandragem é viver. Sabe por quê? Malandragem é viver. Transmitir a paz. Transmitir a paz. As trilhas, Deus me guia nessa minha vida, de cabeça erguida, longe da mira, sem dever nada pra polícia. Eu tô na minha mandando ideia positiva. Se liga, dê valor na vida, saia dessa, tenha pressa, é o que resta para buscar o que é bom. Entendo o som, sangue bom, que acabe a guerra e a paz reine na terra. Reine na terra. Vou transmitir a paz. A paz. A paz. Pro meu povo, a paz. Transmitir a paz. Transmitir a paz. Transmitir a paz. Malandragem é viver. Transmitir a paz. Transmitir. Transmitir a paz. O meu povo entender que malandragem é viver. Levou pra casinha, traíra, ninguém se mexe, maconha e cocaína, mesma rotina, cabeça vazia, sua velhice, o seu futuro voou pelas mãos. Era pra ser trabalhador, doutor, o que for, menos ladrão. Não quis ouvir a minha mãe, irmão, nunca deixou faltar o pão, e sofreu por 9 meses. Sem dormir por muitas vezes, na madruga orando, fazendo as suas preces, suas preces. Não querendo lá de cima, nada acontece, nada acontece. Transmitir a paz. Transmitir a paz. Transmitir a paz. É viver. Transmitir a paz. Transmitir. Transmitir a paz. O meu povo entender que malandragem é viver. Malandragem é viver. A paz. Minha virtude, se transforme, mude, lute, não se ilude, caia na real, mano, escute, vacilou, amizade acabou, vai passar mal, passa mal. O perdão pra muitos manos é paga pau, não tem conversa, sem tolerância, a ignorância comanda. Bandeira branca, pregão a paz, só de boca pra fora. Agir que é bom, ajudar qualquer um de coração. Chegou a hora, pra quem tá na rua ou que pede esmola, grave na memória, na na memória. Transmitir a paz. Transmitir a paz. Transmitir a paz. A paz é o meu povo entender que malandragem é viver. Viver. Sabe por quê? Malandragem é viver. Transmitir a paz.